o maior exemplo de conservacorno que a gente tem é o próprio Bolsonaro. Vou falar rápido aqui o que ele fez no governo dele. Recentemente ele comemora que no governo dele, 90% dos títulos de terra e de casa que ele deu foi pro nome de mulheres, né? Ele mesmo comemorou que aprovou 70 leis em benefício da mulher no horário político, né? Ele e a Michelle Bolsonaro, né? Uma delas é violência psicológica contra a colher, né? Inclusive eu tenho conhecidos meus do meu trabalho que estão sendo processados baseados nessa lei que o Bolsonaro aprovou, simplesmente porque ele discutiu com a mulher botou ele na justiça por violência psicológica, graças ao Bolsonaro, né? Se isso não é ser feminista, não sei mais o que que é, né? Nem a Dilma fez tanta lei pra mulher, nem a Dilma deu tanto terreno, né, e casa pra mulher. Eu já tive tretas, né, no Twitter com esses conservadores, né, aquele Ítalo, Lilo Vló, é uma porcaria dessa, né? Eu já falei pra eles sobre isso, né? A quantidade de lei feminista que o Bolsonaro aprovou, que o Bolsonaro era um feminista. Mas o que esperar dessa gente também, né? Esses conservadores de internet, é bom lembrar que eles caem até hoje naqueles papos de mulher conservadora, né? Tem aquela Pietra Bertolazzi, aquela Amanda Vertorazzo, tudo mulher de 35 anos na cabeça, né? Eles não percebem que a mulher só depois de 30 que se autodenomina, né, conservadora, né? Antes estava na putaria, como uma delas mesmo já assumiu recentemente. Ia numa boate até os 30 anos, fumava e ficava tocando DJ no meio da boate, né, com vários homens. Mas é bom lembrar que além dele, esses caras, na maioria deles, né, acreditam em mulher conservadora. No, em 2024, bicho, teve um que se casou com aquela Sarah Winter, que fazia protesto feminista, se ajoelhou na frente da ex-puta. Ex-puta entre aspas, né? Porra, cara, é isso que dá conservadorismo e religião, o cara fica lelé das ideias. Quer dizer, esses cornos, esses conservadores, eles não têm jeito, né? Quer dizer, tem alguns que têm jeito ainda, né? Aquele Paulo Pavese também já se despertou em relação ao Bolsonaro, viu que ele era um feminista, só aprovou lei pra mulher, né? Bom lembrar aquele Nicolas Ferreira também, né? Que quase está sendo preso aí por falar mal de trans, né? Eles dão xilique, esses conservadores. Quando vem um homem trans, né, ou popularmente conhecido como travesti, entrando num time de feminino de vôlei, por exemplo, eles dão xilique. Mas eles não ligam quando um homem perde vaga numa empresa por cota feminina. Tem empresas aí que estão querendo botar 50% de cota nas próprias empresas para mulher, né? No Rio de Janeiro tem já. Tem empresas aí, por exemplo, que eu já citei, de águas e esgotos, que já tá botando, né, 50% de vaga para mulher. Ou seja, é homens perdendo vaga pra mulher. Verifica se esses conservadores fazem alguma coisa. Choram na internet. Agora é só um trans, um homem trans, pegar vaga de uma mulher no vôlei, que eles ficam dando xilique. Botam peruca, que nem a porra do Nicolas Ferreira. Quase é preso. Ofende uma deputada, que é um homem trans. Pra brigar por mulher, eles são leão. Agora, pra brigar por homem, por você aí que você tá me ouvindo, espere sentado, né? Tem mais chance do Lula te ajudar do que Nicolas Ferreira, Bolsonaro lá. O conservador, como eu falei, pessoal, ele só se importa com mulher. Ele não tá nem aí pra você. Você vê também aquelas pautas ridículas que eles adoram levantar. Não dá pra ter banheiro trans porque eu não quero que a minha filha de 12 anos entre no banheiro e vê um marmanjo com... Meu irmão, eu não tô nem aí. Vocês, conservadores, são os primeiros a atacar homens miguital, Red Pill, seja como você queira chamar, por eles não quererem ter filhos. Ah, você não tem filho, você não é homem. Aí você tem filho ou filha e fica chateadinho se ela vai entrar no banheiro, vai ter outro, um homem trans do lado dela. O problema é teu, você que defende ter filho. Você não fala que tá tudo bem pra ter filho? Conserva corno. Agora, quando um trans tenta entrar no banheiro da sua filha, você reclama, né? Mas você teve filhos, você achou que tava tudo bem? Não é? O cara que tem filho é porque ele acha que tá tudo bem na sociedade, não tem violência, não tem... As escolas são muito boas, não tem ideologia de... Na hora que o cara faz filho, ele faz pensando nisso. Tá tudo bem. Aí depois que tem filho, depois que debocha dos caras que não tem filho, vem reclamar que estão dando ideologia de gênero nas escolas. E foda-se, meu amigo. Tô nem aí. Tomara que o Pablo Vittar ensine teu filho a ficar de quatro. Tô nem aí. Não é você que defende falar mal de gente que não tem filho? Agora aguenta, pô. Teve filho porque quis. É isso que dá você não pensar num homem. Você só pensar em mulher, em salvar a natalidade, salvar a sociedade. Enquanto isso, tu se lascando os outros. Aí vem com esse papinho de... Ai, basta educar que a criança tá bem. Vai, tu vai ser mais importante que o YouTube e Netflix na cabeça da sua filha, seu imbecil. Que tem de mulher, garota de 15 anos, dando a bunda aí na rua. Até nessas favelas aqui, você não tem noção, cara. Esses conservacorno, principalmente Twitter, eles precisam de um choque de realidade, cara. precisam ouvir. Esses caras, eles têm que entender que eles são MGTOW, Red Pill, eles não são conservadores, cara. Porque é importante você também fazer militância contra esses caras, né? E falando com eles no Twitter, respondendo eles principalmente, para que eles acordem para a realidade que eu tô falando nesse vídeo e liberte os seguidores dele, né? Tem cara com 100 mil seguidores, 50 mil, é extremamente importante. Aquele Paulo Pavese já acordou, já despertou. Eu tava vendo ele no Twitter, ele falou, criticou lá o Bolsonaro, falando das leis feministas que ele aprovou, de dar cota pra mulher, de dar não sei o quê. Os caras têm que acordar, porque não vai fazer oposição com o Bolsonaro. Os caras acham que estão em 1950 ainda. O povo inteiro é conservador. Tu vê aquele papo, né? De Nordeste a conservador, saiu da cabeça de conservadores de Twitter, bicho. Só na cabeça deles que isso faz sentido. Nordeste ser conservador. As pessoas, por exemplo, dessa favela aqui, são conservadoras. Só na cabeça do imbecil conservador, cara. Tu vê, recentemente, eu não gosto de datar meu canal, mas é importante. Recentemente, eu acho que o Lula teve... aumentou a popularidade dele em vários institutos de pesquisa. Bem quando legalizaram a maconha. Descriminalizaram a maconha 40 gramas. Esses conservadores acham que o Brasil inteiro é contra a maconha, contra a droga. Não é assim não, cara. Quem fuma maconha ficou feliz com essa descriminalização. Tu não tem noção. Eu tenho conhecidos meus que trabalhavam comigo, que eram gerentes, eram um cara que ganhava 5, 6 mil reais acima de mim, que comemoraram na internet. Imagina quantos caras de classe média que ganham bem, que fumam maconha todo dia praticamente, não ficaram felizes com o Lula e com o governo depois que legalizaram a maconha. Multiplica isso por 10, 20 milhões de brasileiros. Sabe, o conservador ele acha que o Brasil é todo mundo conservador, Debbie Lloyd, 1950, não é assim que funciona a vida não, cara. O conservador é aquele cara que fica no apartamento, sabe, aquele corninho que fica fazendo vídeo o dia inteiro pro YouTube. Tem uns famosos aí, né, que não sabe o que a mulher faz quando ela não tá em casa. Ele acha que o Brasil inteiro é que nem ele. Não é assim não, cara. Tem muito cara que não é conservador, que gosta de fumar maconha. Isso é porcentagem no Lula. Eles acabam dando popularidade pro Lula. Em vez de parar com esse conservador de imbecil de lutar contra a droga. Pô, cara, foca na melhoria da sua vida, cara. É isso que me deixa puto. Os conservadores, eles acham que estão em 1950. O Brasil inteiro é que nem eles. Não é à toa que essa porra de Nordeste conservador, de favela conservador, só saiu da cabeça desses imbecis que ficam o dia inteiro no apartamento fazendo campanha para um presidente feminista, que é o Bolsonaro. Tão fora da realidade, pessoal. A única realidade que você tem que seguir é Red Pill MGTOW. O resto, jogue fora, que não serve, é lixo. Então siga veja meus outros vídeos do canal e deixe seu comentário. Valeu.